de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade chegando a você pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. E eu com vocês também, todas as noites de segunda a sexta. Renato Tavolieri Filho. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. Melodia FM, 24 horas online. www.radios.com.br/Melodia FM. E você pode ouvir todos os programas que nós já apresentamos aqui no Questão de Sensibilidade no endereço www.acasadapedra.com.br. Nos apague da memória. E nesse mesmo endereço, www.acasadapedra.com.br, vocês também encontram o programa do dia quando ele não for transmitido pela rádio. Porque a nossa rádio, por ser uma rádio educativa, às vezes tem alguns compromissos oficiais e, nesses casos, o nosso programa não pode ir ao ar. Então, vocês podem ouvi-lo assim mesmo, posteriormente, pela internet, nesse endereço dado. Promessa de ser ternura. Cientistas e arqueólogos registrarão indícios. E hoje, em que nós estamos aqui abrindo a semana, eu pergunto a você, como é que anda a sua sensibilidade? Como é que anda o seu tempo de investimento num sentir maior, mais profundo, que lhe dê maior prazer de verdade, um prazer que não seja o prazer de ilusão, passageiro, o prazer do consumo, mas o prazer que agrega valor que permanece e que nos faz crescer nas trocas mais sensíveis com os outros, com nós próprios, em tantos níveis, de tantas formas, assim como você, ouvindo música, e música de qualidade, que é o que a FM Melodia traz e que é o foco do nosso Questão de Sensibilidade. E como nós nos preocupamos em trazer material normalmente não muito divulgado, que passa desapercebido do público, e de certa forma a gente pode dizer que nos sonegam essas obras tão interessantes e essas produções tão ricas, que é o caso do trabalho que eu estou trazendo para vocês hoje. Na verdade, esse CD chegou às minhas mãos, eu não tinha nenhum conhecimento do grupo e muito menos conhecimento da obra em si, que é atendido pelo nome. O meu CD tem o nome de Terra Sonora Brasilis. E eu pensei que fosse talvez o nome da proposta de algum grupo, tentei pesquisar e nunca consegui nenhum dado. Existe todo um encarte, é uma produção do SESC e é um projeto do SESC tentando divulgar a música colonial brasileira. Mas, na verdade, existe muito mais por trás. Mesmo com o apoio do SESC, se formou, num determinado momento, um grupo com esse nome, Terra Brasilis, no Rio de Janeiro. E esse grupo chegou a gravar este CD. Aí existem algumas gravações deles, hoje eles estão, acredito que meio desmembrados, todos aqueles que gravaram esse CD que eu estou trazendo, mas continuam, principalmente por aquele que foi o líder do grupo, que foi o Luiz Flávio Alcofra, ou alcofra, eu não sei qual a pronúncia correta, eu vou colocar algum dado sobre o Luiz Flávio e sobre também este CD, o histórico dele, as suas razões, o porquê do SESC está se preocupando, mas são músicas muitíssimo interessantes que trazem esse sentimento do som que vinha da Europa com o contraste das influências indígenas, mais indígenas e posteriormente também africanas aqui do Brasil. E essa mescla deu origem nesse período colonial a essas músicas que foram resgatadas. O Luiz Flávio é um pesquisador também, além de um grande instrumentista, e existem vozes belíssimas, como vocês vão ver, que foram convidadas ou que fizeram parte dessa gravação especial. São uma sequência de, ao total, são 15 músicas, algumas sempre desse período mais colonial brasileiro, mais antigo, mas algumas incursões mais recentes. Mas vocês vão ver a qualidade da gravação. Eu fiquei até quando esse disco chegou às minhas mãos, esse CD chegou às minhas mãos, eu fiquei fascinado e quis encontrar mais trabalhos deles. Existem algumas gravações pontuais, isoladas dos seus componentes, mais especificamente do Luiz Flávio, que até participa de muitas gravações, ele está na ativa, mas como eu disse a vocês, eu vou colocar o nome das faixas, eu vou colocar informações sobre o CD e também sobre o Luiz Flávio no nosso site, para que possamos dedicar o maior tempo aqui do nosso programa de hoje a degustar esse trabalho maravilhoso desse conjunto interessantíssimo, desse grupo interessantíssimo do SESC. Mas eu vou tocar uma faixa agora, depois eu volto para fazer pelo menos uns mini comentários. Até já. Lindíssimas vozes, não é? E é bom que a gente faça a ressalva de que Muitas dessas músicas estão classificadas como folclore brasileiro porque não se sabe a autoria. Algumas delas têm autores que não são tão conhecidos de nós porque não são divulgados, mas são compositores desse período. E, portanto, se vocês puderem, eu acho que seria interessante que visitassem a página específica desse endereço que eu sempre coloco, www.acasadapedra.com.br, e vocês lá vão ter não só a possibilidade de ouvir novamente o programa, como também ter acesso a esse material extra, esses links que nós colocamos de enriquecimento e de informação, porque é claro que se aprecia muito mais uma obra de arte em qualquer nível, e a música também, quando se tem mais dados para saber da sua história, das suas razões e de todo um contexto que a torna ainda mais relevante e que agrega a nossa vivência, ao nosso prazer, ao nosso fruir dessa obra, muito, muito mais, né? Portanto, eu quis fazer essa ressalva porque é um material muito raro e, infelizmente, há poucas gravações dessas obras, porque são músicas folclóricas, é o que era a música popular daquela época. E, sem dúvida, isso merece esse resgate. o rei mandou me chamar. O rei mandou me chamar pra casar com sua filha. Só de dote ele me dá. Outro aspecto importante é que eles usam instrumentos de época, então são instrumentistas com um conhecimento muito, muito específico e apurado, porque todos eles, mesmo aqueles que cantam, também são instrumentistas. Sônia Leal Wegenast, que inclusive é uma das vozes femininas que mais se apresenta em canto durante o CD, a Sula Cossatz, a Lena Verani, Francisco Pestana e o Luiz Flávio Alcofra, que é o mentor de todo esse trabalho, e Paulino Dias. E a Lena Verani e o Luiz Flávio Alcofra continuam se apresentando juntos. Eu já verifiquei em shows, em algumas apresentações do Sesc e também em participações de outros CDs gravados por outros artistas. Eles são instrumentistas da maior qualidade, pesquisadores, e ouvi-los, sem dúvida, é uma grande viagem pela beleza da música, principalmente da música brasileira, do passado, do presente, do sempre. vi o brilhar de uma estrela, tu vi o brilhar de uma estrela, em seu escuro e tomado, em seu escuro e tomado, com capricho de uma bela, com capricho de uma bela. coração habitar. O amor vem manso, mansinho, o coração habitar. E depois de estar de dentro, quer só ele as regras dar. Muito devagar, com amor, nada de pressas, vamos muito devagar, porque como ele é criança, se correr pode cansar. Se correr, se correr, se correr pode cansar. Se correr pode cansar. Ai, amor, amor, amor, ai, amor, amor, amor. Vocês zombam com o amor e não é para zombar. E não é para zombar. Não, não é para zombar. Não, não é para zombar. cor de carmim. Teus encantos me prendem, me matam. Ai, loirinha, tem pena de mim. Teus encantos me prendem, me matam. Ai, loirinha, tem pena de mim. É tão lindo teu corpo de fada. O teu rosto tem meiga expressão. O teu seio é de Deus encantada. Ai, loirinha do meu coração. Teus encantos me prendem, me matam. Ai, loirinha, tem pena de mim. Teus encantos me prendem, me matam. Ai, loirinha, tem pena de mim. O meu canto nos lábios expira. Ó, tem pena do teu trovador. Thank you. o que manjar. Se não sola de sapato ou tolina para a vinda sustentar. Se não sola de sapato ou tolina para a vinda sustentar. Vais acima, gageiro, meu gageirinho real. Vê se avista terra Espanha, Otolina, areias de Portugal. Vê se avista terra Espanha, Otolina, areias de Portugal. Não avisto a Espanha, avisto uma espada nua, Otolina, para querer te matar. Avisto uma espada nua, Otolina, para querer te matar. Avistei três mocinhas debaixo de um parreiro. Senhor piloto, nosso leme tá quebrado. Senhor piloto, nosso leme tá quebrado. Olha lá a proa da nau que tá toda arrebentada. Olha lá a proa da nau que tá toda arrebentada. Senhor piloto, onde está com os sentidos? Senhor piloto, onde está com os sentidos? Olha aqui, por sua causa estamos nós todos perdidos. Olha aqui, por sua causa estamos nós todos perdidos. Senhor piloto, para onde está olhando? Senhor piloto, para onde está olhando? Olha aqui, por sua causa estamos nós todos chorando. Olha aqui, por sua causa estamos nós todos chorando. Senhor piloto, nosso leme tá quebrado. Olha lá pro Adanal que tá toda arrebentada. Olha lá pro Adanal que tá toda arrebentada. As ondas do mar. o sumo da sarsalona. Tiro leu, leu, leu, tiro leu, leu, leu, leu, leu, tiro leu, leu, leu, vira o pau do mastarel. Tiro leu, leu, leu, vira o pau do mastarel. Na cidade de Lisboa, quase que eu morro de sede, a salonha me dava o sumo da sarsa verde. A salonha me dava o sumo da sarsa verde. Tiro leu, sempre tenho vontade de repetir ao final a faixa que mais me encanta e que dá o clima de despedida do programa. Normalmente eu não tenho esse tempo e hoje estou tendo, então vou colocá-la. Aí vai. Thank you. E o nosso programa chega ao seu final. Um grande abraço para vocês. Renato, Renata Voleiro e Filho se despedindo. Amanhã continuamos a nossa viagem musical, ou não, mas sempre uma viagem pelos caminhos da sensibilidade. Até lá!